cê tem que se acostumar. São Paulo, o caos, o lugar, povo é cena, cidade arena e os bairros pra morar. São Paulo, asfalto esquentar, povo é cena, cidade arena, cê tem que se acostumar. Eu nasci em São Paulo e sei qual é que é. Foi lá na zona sul que meu pai tinha um barraco, favela do buraco quente. Me perguntei dali pra rua a resposta, rima é a proposta. Que merda, não nasci no Morumbi pro lado leste. Sou favela, Tiradentes, eu dedico esperança. Festa de Santo Antônio, por ali várias crianças andando pelo mundo, respira vagabundo e pensa. Vale a pena investir no som, no fundo do quarto, parque Dom Pedro lotado. E eu vou na minha, ouvindo os manas mina. A rima purifica e mostra a vida diferente pra você. São Paulo é o caos, o lugar, povo é cena, cidade arena e os bairros pra morar. São Paulo, asfalto esquentar, povo é cena, cidade arena, cê tem que se acostumar. São Paulo é o caos, o lugar, povo é cena, cidade arena e os bairros pra morar. São Paulo, asfalto esquentar, povo é cena, cidade arena, cê tem que se acostumar. Em cada bairro uma história, que Deus te proteja. Todo mundo quer falar naquele trampo dedico. Cê viu a música dos mano, olha ela passando. Olha o carro do ano e pensa, se convence, é isso mesmo. Andando contra o vento, eu vou vivendo e vendo o movimento andar, não tô surpreso. Quem se dedicou tá aqui e sente o peso. São Paulo explodiu, hip hop não é brinquedo. Vila Medeiros, Juscelino, São Pedro e tudo que é gueto tá crescendo do seu meio. Enquanto eles não vê, a gente vai do nosso jeito. Infeliz é aquele que acha que tamo perdendo. São Paulo é o caos, o lugar, povão é cena, cidade arena e os bairros pra morar. São Paulo, asfalto esquentar, povão é cena, cidade arena, cê tem que se acostumar. São Paulo é o caos, o lugar, povão é cena, cidade arena e os bairros pra morar. São Paulo, asfalto esquentar, povão é cena, cidade arena, cê tem que se acostumar. Faça chuva ou faça sol, tô aqui, tô pronto, em frente à estação pra embarcar pro trampo. A correria nem fala, isso muito me agrada. Um caderno de rascunho que a cidade não para. E vejo o dia amanhecer, é pra lá, me conduz. E vou com fé em Deus rezar pelos meninos da luz. É muito crack, é muita gente ali, chinês de montão. Nada mudou, de 2000 pra cá, seguro o mundão. Copa do Mundo, gringo maravilha. Dinheiro, dinheiro pra todo lado, pirataria. Escuta a minha parte, venho fazendo. Tá de frescura, entra no clima. O sangue na rua tem que mudar. Minha caminhada não falha com Deus pra quebrada. Ha, vou revolucionar, eu sou beirada e canto de conceito. Respeito é aquele, vamos lá, vamos chegar. São Paulo é o caos, o lugar, povão é cena, cidade arena e os bairros.